Kiki no Zulu, ingresso autorizado. Correção, Whisky no Zulu, aguarde para ingresso. Oficial autorizado ingresso, chame linha de pronto para decolagem, Oscar, oficial. O Zulu, o senhor não foi autorizado ingresso, uma vez que sua decolagem exige um cruzamento da pista 10, senhor. Eu tenho algumas aeronaves na final, sendo isso impossível agora, ok? 973, autorizado pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 03 nós, ajuste padrão. Ciente, Libre Pouso, Rio 5973. O meu conflito decolou os 49, controle 198, senhor, bom voo. 9801, bom. Tan 3201, decolou 50, chame agora o controle 198, bom voo. Rumo noroeste. Descendo via, voo no 607, chamará no LS. Controle, bom dia, o meu Golf Vito. O meu Golf Vito, conforme a carta, respeito 3000, saída 1. O meu Golf Vito, copiou? Negativo, copia. Conforme a carta, 3000, restrito, saída 1. Positivo, vai cumprir a gestão da carta, Romeu Golf Vito. Afirmativo, tráfego posição de 1 a 2 horas, 11 milhas, Boeing 737-800. Positivo, visual com o tráfego, o Romeu Golfito, vamos manter 3 mil. Sideral, chame a torre 18-6. 18-6, obrigado. Bom dia, Altair 3201. 3201, no contato radar, suba 360. Subindo para o 360, só 3201. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Alfa India Bravo. Alfa India Bravo, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste 1013. 2000, 1013 na mar, Alfa India Bravo, informa que perdeu contato com o centro recife. Ciente. 3, decolou, no, correção, no solo 51, libera a pista próxima à interseção à direita, autorizado, correção, libera a pista próxima à interseção à direita, chame 129 agora, Rio 5973. Pode liberar, 1219 com o solo, Rio 5973. Nove, nove, sete, zero. Informo um tráfego de pino forte decolando agora pista 17, se afastando à sua direita. Não deverá interferir com seu pouso, que agora está autorizado. Pista 10, vento 150 graus, 049, ajuste 1013, sideral 9970. Ativo, Nilfo, sideral. Oscar Golf Sierra decolou aos 53. Chama agora o controle de Salvador, agora em 119.8, senhor. Bom voo. 9.8, graças ao bom serviço. Mudar as regras para visuais na presente, nível 105 para lençóis, estimando o pouso em lençóis 0840, Romeu Golf Vito. Radial, o ideal é 300. Direto lençóis, autorizado no 05. Positivo no 05, Romeu Golf Vito. Quilo Zulu, ali mantém pista 17, senhor. Contato radar, suba nível 080, saída Coral. Coral 80, Golf Serra. 90, Golf 677, decolando no 7 esquerda, Conde, controle 1980162. Para 3000 pés, 1605. É 3000 pés, 1605. Tem condições de alinhar e decolar sem parada, deslizando para cruzamento do campo? Livre, Whisky Kilo Zulu, vento no 50 graus, 049-1013, KNH. Juliette Índio Zulu, condições de decolar de imediato, utilizando a curva esquerda? Juliette Índio Zulu, Lima, tem pista no zero. Sideral 9970, no solo 54, direita 1219, senhor. 219, obrigado. Salvador 3171 na 7, da Pangolf, pushback para menos. Autorizado LS. 2000 pés, com 1013, autorizado LS. Gol 297. Ok, tráfego 1 hora 7, milha está prosseguindo com rumo oeste. Ciente do tráfego, 297. 990, Alfa Quilo, parte 3. A pressão está muito baixa. Afirmativa, Alfa Quilo, parte 3. Salvador, bom dia, 3171, ciente da Golf, está no 07, pushback acionamento. 3171, 07, autorizado, ciente táxi. Centro, Amaral, táxi, 3171. Quilos Zulu decolou ao 55, curve agora à esquerda, chama o controle 19-8. 19-8, grato, Quilos Zulu, Lanzarote Delta. Controle Salvador, aquele cordial bom dia, Papatango, Quilos Zulu. Quilos Zulu, bom dia, suba nível 090, saída Conde, aguarde contato radar. Perfil da Conde, Quilo Zulo, subindo para o 90. 3201, Recife 13325. Recife 13325, para 3201. Juliette Tango Zulu, serviço de informação e alerta com centro, frequência 1260, alterna 1288. 1260, 1288, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Obrigado, um bom dia, senhor. Melhora aí. Bom dia. Oi, LS, nome é 07. Torre 18-6607. 18-62, eu vou, nome é 07. Torre de Salvador, bom dia, gol no 607, passando externo, baixou e travou o visual com o campo. Bom dia, gol no 607, continue a aproximação, reduza na medida do possível a aproximação, senhor. Ajuste 1013, informaria pista livre, gol no 607. Reduziu na guarda pista, 1013, gol no 607. Tango Juliette, Índio Zulu, decolou 57, curve à esquerda de imediato, chame controle Salvador em 119, decimal 8, senhor, bom gol. 198, bom. Controle Soteropolitano, Papa Tango, Juliette, Índio Zulu, decolou, curva na esquerda, na sua escuta. Saída lotar, cheque o código 5064. 5064, Marcelo, bom dia. Saída lotar, Juliette Indezu. Escuta. 7, decolando um tráfego de pequeno porte agora, pista 10. Não deverá interferir com seu pouso, que agora está autorizado. Pista 10, gol no 07, vento 150 graus, 04 nós. Tá aguardando a pista, gol no 07. Gol no 07, pouso autorizado em 10, senhor. Livre pouso na 10, gol no 07. Salvador, Lutan 3890, bom dia, informação boa, autorização quando tiver para a registro. 3890, por gentileza, para a porta agora 129, senhor. Agora 129. Afirma, informação até o. Salvador, Salvador, bom dia, Lutan 3890, autorização, registro, informação é boa. 1890, sente autorizado, Salvador Recife 330, nível via 358. Decola da 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle OPR 1-1935, corrigindo 1-1958, transponder 5-1-4-1. Recife 330, foi 58, a saída vai ser Pulca, transição Aracaju. Controle 1-1908, transponder 5-1-4-1, vai chamar Altaxo 3171, nós estamos com 1754, 3 horas 50, com fim. Taxi autorizado, via Juliette Alfa, ponte 010, torre 118, 62, altímetro 0 no 3, 1171. Via Romeu e Juliette Alfa, no ponto de Bela Torre, com ajuste padrão, tem uma boa semana, um resto de semana, 3.7. Eu também. Opa, Web 5722, muito bom dia, com a informação Golf nível 320 para, opa, correção Brasília. Gente, o 5722, informação é hotel, autorizado, Salvador Brasília, 320 nível, decolando ao 10, curva à direita, pegue a gole, transição ao fito. O controle em 1, 9, decimal 8, transponder 5136. Então, informação hotel está ciente, decolando na pista 1-0, com curva à direita, autorizado nível 320. Gole à saída, transição ao fito, chamará o controle 119.8. E o transponder então selecionado 5131 no Web 5722. 5722. Chamará, obrigado. Dito, sente chamará agora 1260, Recife alternando 288. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia. Vou no 607. Vou no 607, Alfa Juliette, portão 05. Alfa e Juliette pro 5, vou no 607. Corre, Salvador. Vou no 897. Aproximação final, o trem baixar travado. Bolo 897, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 049, ajuste padrão, gol 1897. Leve pouso no 897. B05, reduza para 200. Reduzindo 200, bolo 605. Interceptando o localizador, o Alfa India Bravo. Alfa India Bravo, chame torre, 198, décima meia. 186, obrigado. Bom dia. Salvador, muito bom dia. Papa Romeu, Alfa India Bravo. Bom dia, Papa Romeu, Alfa India Bravo. Tráfego ainda não avistado, ajuste padrão. Continua a aproximação, reporte externo. Estou embaixo, travado avistando, Alfa India Bravo. Alfa India Bravo. Espera totalmente pronto aí, 171. O 3171 tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Positivo, na hora que você mandar, a gente vai. Gente, 3171 ali mantém a pistão no zero, agilizando a manobra, senhor. Gente, agilizando na 1-0, senhor. Bolo 897 no solo 03, direita 1219. Direita 1219. Regime. Papatango, estilo Zulu. Autorizado a nível de fogo 050. Tá atingindo, vai manter. 29, senhor. 171, vento agora variável com 3 nós. Ajuste padrão, autorizado decolar pista no 0, tá 3, 171. Iniciando na 10, 3171. Salvo Salvador, tá 3890 para o pushback acionamento na portão 9. Autorizado 09, chame táxi, 3890. Manual para o táxi, 3890. Ajuste de Alfa travado, Alfa India Brava. Cente Alfa India Brava, ajuste padrão. Um Airbus da FAN iniciando a rolagem agora pista 1-0. Tem forma aí, pista livre, Alfa India Brava. Bravo. Alfa India Bravo, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-5, 0 graus, 0-4 nós. Livre pouso, pistão no zero, Alfa India Bravo. Uno 71 decolou 0-5, chama agora o controle 198, senhor tem um bom voo. 98, bom dia, grato, tá 3-1-3-7-1. Salvador, bom dia, TAM 3171. TAM 3171, contato radar decolagem, subida nível de voo 360 na saída da EL. Da EL 360, TAM 3171. E ele está avistando, gol no 605. O no 605, reduz a velocidade para a aproximação final, chame torre 1 no 8, décima meia. 18 meia, obrigado, bom dia. 71 da TAM, pode voar direto da AEL. Salvador, bom dia, gol no 605 e ele é 1-0, baixar travado. Bom dia, no 605, tráfego avistado, ajuste padrão, continue a aproximação, por, informarei pista livre no 605. Sente, agora é pista livre, gol no 605. Salvador, bom dia, é o 35316, cruza 280 para 160, sendo 2509. Trip 5316, acena identificação, põe na proa de Banff para a chegada Banff, desça até nível de voo 080. Céu 80, Trip 5316. Controle, bom dia, TAM 3153, tendo a informação Gol, mantendo proa 240. TAM 3153, essa identificação, foi na proa de Alagoinhas para a chegada bom, após desvio, desça até nível de voo 090. Movimento na proa de Alagoinhas, TAM 3153. Pista agora liberada, vento 150 graus, 04 nós, ajuste padrão, pouso autorizado, pista 10, gol no 605. Gente, livre pouso, gol no 605. Salvador, muito bom dia, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Índia Bravo, Alfa, Kilo, Parte 3. Alfa, Kilo, para o Parte 3, Alfa, Índia Bravo. Salvador, 3890, está pronto para o táxi com 47 a bordo, alternando Natal, autonomia de 3 horas e 35. Gente, o 3890, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponte 0902, 118, decimal 62, altímetro no 093, só atento ao Boeing da Gol que está parqueando no 08. Matias, está igual com o mesmo, está autorizado Alfa Juliette, ponte 0186, está 3890. Solo Web 5722, portão 3, pronto para o Bushback aqui, acionamento. 03 autorizado, Web 5722, chama o táxi. Chamar o táxi, 722, obrigado. No solo 09, libera a direita, chame solo em 121, decimal 9, senhor. Sente, eu libero 219, no meio 05. 253, nomeia dessa via para 3 mil pés, que é negal no 013. Via 3 mil, 513, nomeia. 3153, dessa via para 4 mil pés, que é negal no 013. Via para 4 mil, 1013, então 3153. O gol na minha 05, deu pronto, a 6 contra. 5 via Alfa e 400 Juliette. Um desvio à direita para evitar formações. TAM 3171, informe a PROA por quantas milhas? A PROA 230 por aproximadamente 60 milhas. 60 milhas, confirme? Afirmativo. PROA 230 por 60 milhas, livre desvio. Livre desvio, está 3171. Então, Gosca Golf Serra, cheque seu modo Charlie. Solo Web 5722, está pronto para o táxi com 127, 127 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterna para o ponto de Confins. Confins, alternativa? Afirmativo, senhora. Taxa autorizada à direita, via índia alfa, ponto 010, torre 1161, altímetro 1013, Web 5722. Vai sair pela direita, dando passagem ao TAM, já no visual, chamará 1186 quando pronto no ponto de espera do 05722. Voo no 605 Alfa Juliette, corrigindo, portão 03. É 05 Alfa Juliette, portão 03, confirme? 03. Obrigado, 03, no 605. E? Bom, sim, pode vir por pelo. Pode vir pelo, tá, 3153, 104 mil. Salvador, é o TAM 3890, bom dia, tá no ponto de espera da 10, pronto. 3890, além decola a pista 10, 150 graus com 04 nós. Além decola da pista 10, tá 3890. Observa, agora recebo manter o nível de voo 080. Observa, agora recebo o chamado Charlie, nível de voo 080. Estabilizando, TAM 3597. 3597, complete a aproximação, chame torre 118, décimo 6. 186, descida 1567. 353, 16, desça via para 2010, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, já pode estabilizar o localizador. Via 2000, formará no estabilizado no X-Ray, 353, 16. No 3, informo o Airbus da companhia alinhado para iniciar a rolagem. Informado, Estéreo 3517. Em centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. Recife 133.25, 251, tá 3171, bom dia. Pelo TAM 3153. TAM 3153, sente. Externo, baixado, travado, TAM 3597. Afirmativa, TAM 3597, tráfego avistado, livre pouso, pista 0, vento 1950 graus com 05 nós. Livre pouso na 10, TAM 3597. TAM 3890, os 15 decola, o controle agora em 19.8, 198, bom voo. 98, bom dia. Controle Salvador, TAM 3890, decolou passando 1610. Ideal de frequência, 120.1. Mandou muito bom dia, o Webjet 5722, no ponto de espera da 10, tá visual com o tráfego na final? Após o tráfego na curta final, poderia alinhar e manter 10? Afirmativo, Webjet 5722, já que visual com tráfego após o mesmo, ali mantém, cabeceira 10. Após o tráfego na final, ali mantém, cabeceira 10. Muito obrigado, Web 5722. No 7, no solo, 17, 1219 agora. 219, 3597. Reduzão para 2209, está 3153, informo que o tráfego que precede, 12 horas, 14 milhas, passando 5 mil pés para 2 mil pés, eco 170 da trip. 3153, reduzindo. Papatango, Juliette, Índia, Zulu, mantém nível de voo 090, chame centro Recife, frequência 126.85.